Vergonha 804, identifique, chegada bom, que desça para 4 mil pés, com ajuste padrão. Approach zone, agora eu vou na 95. Branca 982, on the ground at 31, approve a taxi, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Desvio, após desvio, vou ir pelo Bruno 804. Diego no 897, identifique, chegada bom, que desça para 5 mil, ajuste padrão. Antônia Torre, 18.000, Telmo Pouso, 995. É, obrigado. Gol no 995, pouso autorizado no 0, vento no 80 graus, 069, chega 3. Nervoso, gol 995. Informando, baixa travou? Ainda não, vai reportar se tiver. Ciente. Confirme. Livre desvio, após desvio, foi pelo gol no 897. Chegou no 607, identifique, desça para o nível 060 na chegada bomba. Gol no 804, está livre a final de ILS, desça para 2000 e informe no localizador. Tráfego da América Airlines, retaguarda, autorizado que chama táxi. Três 1 7 1, Guarulhos autorizado, 360, Perdulu 44. Decola da 1-0, primeira curva direita da Euleta Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5132. Três 1 7 1, chama para pushback acionamento. 995, solo 37, libera direita, na minha escuta, Alfa chamante da Juliette. E Alfa, atento da Juliette, boa noite. Juliette, por 99. Gente, no 995, mantém a Juliette, previsto agora é o portão 09, tem que aguardar a nave que puxou o taxi. Ele vai aguardar o taxi. Bom 171, prossiga. Bom dia, Gol 175, identifique, chegada a Bonf, desça para o nível 070. Matil, 3171, tem uma CHG aqui pela Perdulu 21, copia? Autorizado agora a Perdulu 21, negativa a Perdulu 44. Vai decolar da 10, primeira curva à direita na Arbor Elefa. Com 1607, desce até 3.000 pés, o ajuste 10 no 3, informe. Para a redução de velocidade em 2109. Sente livre de desvio, Gol 607. 3201 no para o táxi com 63 a bordo, alternando caminho, 3 horas e 2 de autonomia. 3201 no táxi autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, corrigindo, chama pronto, ponto de espera, altímetro 103. Índia Alfa vai chamar pronto, ponto de espera da 10, da 3201. Torre Salvador, Gol no 804. Gol no 804. Pouso autorizado no 0, vento no 80 grau, 059, checa 3. Trem vai ser travado, livre pouso na 10, Gol no 804. Gol no 995, assim que o tráfego da TAM livrar a Juliette, ingressa do portão 09. Pouso tráfego da TAM para o 09, Gol no 995. No 607, após desvio, vou direto Duna. Direto Duna, após desvio, ok. Golf No 7 e um No 5. Desça para 4 mil pés, aviso padrão. Altíssima final ali, mantém o No 0, 3201. Dia 135 no 7, voe Bonf, descida para o nível 050. No 804, falou 46, libera a direita, na minha escuta, Alfa Juliette 01. Direita, Alfa Juliette 01. No 7 e no 5, após desvio e pronto pelo. Decolou 48, controle 199, decimal 35. 1935, muito obrigado, bom dia. Obrigado, você também. Sou de Salvador, bom dia, TAM 3201. Bom dia, TAM 3201, contato radar, vou para o nível 360, estou autorizado para o de Leda. 360, voando Leda, 3201, obrigado. 897, completa a final e elétrica, chame torre 186, tem uma foto. 186, obrigado. Estou no 607, está livre a final e elétrica, descida para 2 mil pés, só tem condição de interceptar nessa pro. 286, informe no localizador. Gol no 1897 LS da 10 baixando. 1897. Pouso autorizado no 0, vento 1980 graus, 069. 17115. Desça para 2 mil pés, vai seguir tráfego da companhia à sua frente, informe no localizador. Com 1897, solo 52, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette 04. Eu à direita, mantendo a escuta, gol 1897. Para o 4, 897. Dois estabilizados, gol 1607. Uma milha para o externo, completa final, chame torre 18-6, tomou pouso, gol no 607. 607. Torre, Salvador, bom dia, gol 607. 1251 e alterna 1-3325. A primária de Recife 251, a secundária, por favor. 3325. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Ou no 607? Positivo, bastante salvado, 607. Sim. 35, 97, Salvador. Você vai necessitar de desvio na chegada? Da 35 no PS voando pelo resolve. Voando pelo da presente resolve. Sete, só livre o desvio pela esquerda, tá 35 no PS. Brasília, copia? Pronto, copia. Autorizado Brasília, 360, Alfredo Zulu 17, decola da 110, primeira curva direita, árvore, elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5145. Autorizado Brasília, 360, Alfredo Zulu 17, decola da 10, curva direita, árvore, elefa, janela 35, controle 5145, transponder web 508. 5808, correto, só para fazer questionamento. Direção 171 na escuta. Quando você for chamado do pushback, chama em 121 decimal 9. 1607, solo 56, libera à direita, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Reportará antes da Juliette Alfa, bom, 1607. Gol 1715, vento 180 graus, 03 nós, checa 3, pouso autorizado na 0. O gol no 607, se Alfa antes da Juliette, chama solo em 121 nesse manual, previsto portão 08, vai guardar a nave e puxar e taxiar. Autorizado o seu ataque. 3, 5 no 7, desça para 2 mil pés, ajuste padrão 1013. Está autorizado a final ILS, informe o localizador. Padrão, autoridade elétrica, para o apelo.